A música é algo divino que nós devemos cultivar. Devemos levar a música para o mundo, para que todos conheçam o som que vem da alma. Porque a música é algo que todos nós tocamos por prazer. Simplesmente por isso. Ninguém aqui faz música visando dinheiro, mas se aparecer é bom, né? Então, de qualquer forma, It's a pleasure to play with you. You are great musicians. I see other times, and I like this. Yeah, my English is very bosta, shit, and Portuguese bosta, but I loved this song. My two. My two. Sometimes crashed here. Here too.